BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior. Este espaço aqui na Rádio Boa Nova, numa parceria com a Associação BLC3, este campus de tecnologia e de inovação. Em cada programa vamos a conhecer uma nova empresa, um novo investigador. São vários os motivos para abordarmos aqui neste espaço BLC3, Ciência no Interior. Hoje em destaque a empresa Coragem Eventos e para falar dela o seu promotor João Paulo Coragem Cardoso, a quem damos as boas-vindas. O João tem 26 anos, é daqui do vizinho concelho de Saia, mais propriamente de Torrozelo. João, seja bem-vindo à Boa Obrigado. Nova. João, falamos desta empresa Coragem Eventos, uma empresa suavemente conhecida no que respeita ao livro do hospital, mas também aqui um pouco por toda a região. O que é isto da Coragem Eventos? É preciso ter mesmo muita coragem? É verdade. A Coragem Eventos foi uma empresa que eu comecei a criar com apenas 15 anos. Comecei muito novo mesmo na área, começando por área musical, depois fui-me alargando por outras empresas para onde trabalhei no mesmo ramo. Aproveitei a ideia e quando tive espaço para conseguir investi nesta pequena empresa, que está ainda em crescimento, não é? Não é uma empresa, acho que todas as empresas têm crescimento. Se ela tiver a degradar-se, é que é pior. A nossa está em crescimento, felizmente. Uma empresa de animação, entretenimento, temos vários ramos da empresa, área musical, animação, já temos a parte do catering. Temos também a parte das feiras com guloseimas, insufláveis. Pronto, temos um leque de serviços muito variado. Muito bem, portanto, o João disse que começou ainda muito novo nesta iniciativa, primeiro de forma um pouco mais amadora, depois já assumindo esta vertente mais empresarial. Isto porque João gosta de animar, é um animador por excelência. É verdade, acho que a minha área nunca foi animação, nem na escola nunca tive nada a ver com animação. Muita gente pensa que eu tenho algum curso de animação, mas não tenho mesmo. Além de nós darmos algum tipo de formação aos nossos animadores, acho que foi a experiência de trabalho que nos deu esta leca, acho que podemos falar assim, da nossa área da animação, de tudo o que fazemos na nossa empresa. Nós, além de tudo, é um gosto. Eu tive 5 anos e qualquer coisa na Força Aérea Portuguesa, também me ajudou imenso a ganhar algum investimento para com a empresa, e fomos tendo ideias novas, fomos desenvolvendo alguns projetos novos com a ajuda dos nossos colaboradores, claro, porque acho que eu sozinho não sou ninguém. Todos eles me têm ajudado imenso, aqueles que já foram, aqueles que ficaram, uns já foram, já criaram empresas também deles. Pronto, eu acho que isso também é muito engraçado e dá-me um motivo muito forte para estar nesta área. Portanto, começou a animar eventos, se calhar até alguns de forma mais particular, casamentos, batizados, mas agora a vossa empresa abarca todo o tipo de serviços, nomeadamente até os eventos públicos promovidos pelas autarquias. Exatamente, já há alguns anos trabalhamos com as autarquias, trabalhamos muito com grandes empresas do nosso país. Trabalhamos de norte a sul do país, já não se pode dizer que é uma empresa de região, porque nós já batemos Portugal inteiro e até ilhas. Está a correr mesmo muito, muito bem. É um projeto que as pessoas aderem com muito entusiasmo, porque acho que o povo precisa mesmo de animação, precisa de entretenimento, as pessoas gostam muito de festas. E isso a mim dá-me um motivo imenso, é ver os outros sorrir. Temos um novo projeto que é o chamado Coragem Eventos Sénior, que é animações de lar de idosos, por exemplo. Não vamos só vocacionar o nosso projeto para crianças, que muita gente pensa, eles só trabalham com crianças. Não, estamos a vocacionar também para lares de idosos. Temos feito alguns alguns lares de idosos, e isso é muito bom. Vamos-os cativando com o stand-up comedy, com a parte da animação, e levando-lhe também o stand-up com música, levar um animador com concertina, por exemplo, e aquilo dá-nos um motivo imenso para sorrir e dizer que todos que lá estão ficam muito felizes por nos receber. E acho que é fantástico todos estes projetos que se têm desenvolvido na minha empresa. O João, nota-se que estou a olhar para si e que vive muito esta sua empresa, Coragem Eventos. A coragem está-lhe no nome, mas também lhe está na garra, não é, João? E é fácil recrutar uma equipa ou ter consigo uma equipa com toda esta garra e consiga transmitir aos outros aquilo que o João consegue com facilidade? Não é fácil, sou sincero que não é nada fácil, mas eu aos poucos acho que estou a ficar cada vez com mais profissionais. As escolas profissionais da zona têm-me dado muito bons animadores. Acho que é de frisar mesmo isso. Tenho encontrado pessoas fantásticas, pessoas que vêm trabalhar muitas das vezes para feiras da região, e que eu consigo recrutá-los naquele dado momento e peço-lhe para irem trabalhar comigo um dia, e ficam animadores fantásticos. Eu acho que só lhe custa ganhar a responsabilidade. Assim que eles ganham a responsabilidade e veem o que é um bom projeto, eu nunca olhei para eles, nunca olharam para mim como um patrão. Olham para mim como um colega de equipa, e vamos trabalhar por este projeto, e este projeto é nosso, porque eles sabem que quanto mais derem pelo projeto, mais eles podem ganhar. São todos jovens, apesar da minha família me ajudar também imenso. Tenho mesmo muito apoio da minha família. E a sua mãe dá muito a cara pelo seu projeto, certo? A minha mãe muito mesmo. Minha mãe é o meu braço direito. Minha mãe e o meu irmão. O meu irmão mais novo, com apenas 15 anos, tem-me ajudado mesmo muito. Eles acho que têm orgulho, muito, muito orgulho no nosso projeto, que eu posso dizer que é o nosso projeto, que o projeto não é só meu. O projeto é da minha equipa, o projeto é de quem me ajuda, o projeto é dos meus colaboradores, é dos meus clientes. Acho que é um projeto fantástico. E com quantos colaboradores é que conta atualmente? Neste momento, na área da animação, tenho cerca de 19. Em animação, tudo a part-time, não é? Porque é um projeto que não trabalha todos os dias. Se eu conseguisse trabalhar todos os dias, era muito mais fácil. O projeto trabalha mais fins de semana, mais verão, não é? Se tens dias de verão que se trabalha muito. Na parte do catering, já chegámos a atingir os 70 colaboradores. Em grandes eventos, não é? Portanto, o catering, que é um novo serviço que vocês, que o Coragem Eventos tem, portanto, acaba por disponibilizar também serviços de refeição, é por aí? Exato, é a Grelhados Coragem. A Grelhados Coragem foi um projeto também criado tendo em conta o meu pai, que não é tanto dado à animação, não é? É bem dado à culinária. É um projeto à base de grelhados em buffet. É o homem da grelha. É, o homem da grelha, sim, dos porcos no espeto. Temos vários tipos de grelhada. Já tivemos também na Feira do Queijo de Oliveira do Hospital a representar esta nova empresa. Temos tido também muito sucesso. Temos um arroz de feijão fantástico, uma sopa da pedra fantástica, é tudo fantástico. Temos verificado que esta tem sido uma aposta bem sucedida aqui para Oliveira do Hospital. Vocês estão sempre cá, na Expo falou da Feira do Queijo, estiveram também a animar, julgo, a Feira do Livro, sim, para as crianças. Agora também vamos ter aí uma Expo H, que certamente vai contar em muito. Claro que sim, presença. Claro. Certamente os primos de França voltarão, não é? É verdade. Porque é a altura do verão e eles costumam animar e muito estas festas. É o engraçado, quando fala na empresa, estou toda arrepiada, acredito mesmo, isto é verdade. E não está frio no estúdio. E de facto, também para mim me dá um gosto especial falar com o João a propósito desta empresa, porque tenho diante de mim um jovem de apenas 26 anos que tem levado longe este seu projeto pessoal, envolve já muitos colaboradores e é então um projeto muito sólido. João, também tem contado com o apoio da BLC3, portanto, este Coragem Eventos é uma das empresas incubadas na BLC3? Exatamente, nós neste momento já temos um espaço na BLC3. Na altura eu fiz a proposta porque tinha imensa dificuldade, porque uma empresa como a minha não conseguia com certeza ter um espaço fixo em Oliveira do Hospital, não é? Porque tendo em conta os custos dos espaços comerciais, não é? A BLC3 disponibilizou-nos a ajuda deles, falei com eles. Foram pessoas fantásticas para connosco. encontrarmos um espaço dentro da incubadora. Acho que é muito mais fácil reunirmos com todos, com os noivos, com todos os tipos de clientes que temos. Para todo tipo de reuniões recorrem àquele espaço. Exatamente. Todo tipo de reuniões, trabalhamos com diversos tipos de animadores, mesmo muitas vezes os animadores estão presentes connosco e falam também logo com os nossos clientes. Além disto, conseguimos também fazer um pouco daquela sala, uma sala de ensaio para nós. Aquilo tem imensas condições mesmo. Acaba por ser, sobretudo, um apoio logístico. Sim, exatamente. Muito, muito mesmo. Vocês, portanto, conseguiram aquela sala que vos dá, de alguma forma, algum suporte físico. E a outro nível, sempre que vocês necessitam, também se socorrem dos investigadores, técnicos da Belcitriz, já conseguiram ali desenvolver mais o vosso projeto, dada esta ligação? Ali falamos de um espaço dedicado à ciência, claro. Dedicado à investigação, não será tão propriamente a área da animação, mas acaba por estar tudo ali um bocadinho interligado. Sim, mas por incrível que pareça, o primeiro contacto que tive com o BLC3 foi essa primeira ajuda que eu infelizmente ou felizmente ainda não tive tempo de conseguir mais, desenvolver mais o projeto para com a BLC3, mas todos eles está em estudo, pode estar em fase de estudo. A parte da empresa ter algo para ter mais ramificações, que eles nos conseguem ajudar em alguns apoios que podemos conseguir, mas sempre tiveram abertos a isso. Ainda não se desenvolveu derivado à minha falta de tempo para conseguir desenvolver. Ou seja, o crescimento da Coragem Eventos pode passar pela BLC3, nomeadamente ao nível de candidaturas que vocês possam ver aprovadas e assim fazer crescer esta empresa. Exatamente, sim. Esse foi o primeiro passo da Coragem Eventos para com a BLC3. Foi eu recorri à BLC3, na altura não conhecia e acho que, para quem não conhece, acho que vale a pena visitar, porque eles dão imensas condições para jovens empreendedores. Aquilo tem empresas lá fantásticas, se calhar metade da Oliveira do Hospital ou metade da nossa região nunca sabe o que está ali naquele cantinho. Aquilo está um espaço muito, muito bom. Além disso, acho que todo o apoio deles tem sido, acho que é fantástico para connosco, porque estão sempre abertos a novas ideias, a novos projetos, e isso é muito bom para um empreendedor, para uma empresa, um jovem, sendo jovem ou não. Mas acho que há pessoas que se calhar querem dar o passo e não têm como dar, não é? E acho que são pessoas ideais para os ajudarem a dar aquele passo, não é? Porque nem toda a gente consegue dar o passo sozinho. É verdade. João, estamos aí com o calor à porta, vão ser muitos os eventos, vocês estão aí com uma agenda cheia. Muitos mesmo. Onde é que podemos encontrar, onde é que vos vamos poder encontrar no que respeita a eventos, se bem que também muitas festas particulares vão contar com a vossa prestação? Pois, é verdade. Pronto, o nosso forte é mesmo casamentos. A nossa área é casamentos, é o nosso forte mesmo. Somos premiados nacionalmente em casamentos, somos a melhor empresa nacional, a empresa mais recomendada em casamentos do nosso país, na plataforma casamentos.pt, e isso dá-nos também um grande leque de casamentos anual. Atingimos um leque máximo no ano passado de 180 e muitos casamentos num só ano, não é? Conseguimos dar trabalho também a outros animadores da nossa zona, também quando falo animadores musicais, todos eles aqui da nossa região trabalham para connosco. Vamos estar nas feiras também da zona. A próxima que estou a recordar vai ser São Pedro de Alva, que vai ser já nos próximos dias, junho. Expo Alva, exatamente, vamos estar por lá. Somos os animadores da feira, temos a promoção também dos insufláveis, touro mecânico, temos um pouco de tudo por lá. Com certeza vamos estar na Expo H, vamos estar na Facite. São feiras onde as pessoas nos podem estar em contacto connosco. Tenho pessoas que vão só às feiras porque sabem que nós lá estamos e vêm para brincar connosco e para tirar fotografias connosco e para estarem connosco. Acho que é muito engraçado, com um projeto que adere muito nas feiras, que é os Primos de França, que toda a gente adora. Por outro lado, vão-nos encontrar com certeza nos Arraiais, porque eu tenho uma bandazinha de baile, que é a banda MJ. Temos cerca de junho a agosto. Temos um leque de quase 40 atuações, pronto, isso também é muito bom. Atingimos o nosso máximo também este ano, conseguimos ir até Évora este ano na parte do verão. No norte conseguimos atingir algumas partes de Viana do Castelo, temos algumas aldeias próximas. Isso é muito bom porque estamos a alargar um pouco a nossa empresa, porque além da banda nós levamos tudo, é verdade. Nós conseguimos comatar um pouco o evento completo. Vamos a banda, levamos mais um insuflável, levamos mais um animador, e as pessoas gostam muito daquilo porque o rapaz veio e trouxe tudo, não é? Eu estou a olhar para si e vejo que as palavras até são poucas e nem chegam para descrever tudo aquilo que o João tem para partilhar connosco. João, e como é que se consegue toda esta promoção? Claro que pela qualidade do serviço prestado, mas também há uma aposta forte na promoção da vossa empresa, ou nem tem sido necessário? Há sim uma aposta forte, tem que haver sempre. E isso também ajuda muito, as autarquias ajudaram-nos imenso, falando em especial, mas muito em especial mesmo para Oliver do Hospital, porque eu quando assino em qualquer lado, onde é que é a minha empresa é de Oliver do Hospital, é a grande verdade. Temos tido muita ajuda da Câmara de Oliver do Hospital, que nos deixou, ou seja, deu-nos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e de brilharmos com o nosso trabalho. Eu acho que as próprias feiras fazem com que a nossa promoção seja boa, ou seja, o nosso trabalho, basta abrir o casaco, tirar o nosso cartãozinho e entregar logo à pessoa, e isso é bom. Eu acho que trabalho faz trabalho, dinheiro faz dinheiro. Acho que quanto mais investimos, mais retorno se pode ter, e acho que é mesmo assim. Eu, se invisto em publicidade, e se o meu leque de casamentos foi tão grande, foi porque investi muito na publicidade de casamentos, mais online. Mas também trabalha muito, João. Muito, certo? É verdade. Para quem não está a ouvir, estamos a falar então desta empresa, Coragem Eventos. Como é que é possível contratarem o seu serviço? Tem um site? Neste momento trabalhamos mais a nível Facebook. O Facebook acho que é a melhor plataforma online para nos contactar. Podem nos contactar através do nosso e-mail, que é muito fácil, coragemeventos@gmail.com. Dos nossos contactos estão em todo lado, basta escreverem Coragem Eventos no Google, podem escrever em João Coragem no Google, basta escrever em Animação Coragem, em Casamentos Coragem, qualquer coisa. Toda a gente consegue vocacionar, porque é um nome que não é muito comum, não é? Também é um nome sui generis, não é? Tem muita força a palavra coragem. Sim, claro, é verdade. Apesar... Tive a sorte de a ter no nome, não é? É verdade. O nome de família é muito engraçado. E pronto, e na altura já vem de longa data. Se falarem-se nos coragens da minha terra, sempre foram grandes empreendedores, é verdade. Isso é muito bom para nós, e é o que eu digo, a minha família tem-me ajudado imenso, são uma família de coragem. É verdade, de coragem. Quem queira conhecer e contratar os serviços desta empresa deve recorrer ao Facebook, Coragem Eventos, pesquisar na internet. Nós também temos website, isso também é fácil, neste momento está um pouco desatualizado, mas também através de lá se consegue logo os nossos contactos, é muito fácil. Vamos ter aí então um verão quente e cheio de projetos a envolver o João e todo o seu staff desta empresa Coragem Eventos. João, está com boas perspectivas para a evolução desta sua empresa? Sim, claro. Vamos ter agora um mega evento já este fim de semana, não é? Com a empresa, com uma grande empresa da nossa zona, que é o Jaquinos Group, e isso é muito bom para nós. Também conseguimos trabalhar com estas grandes empresas, conseguimos atingir um leque de um mega evento de 2.500 pessoas, com o catering, com a animação, com o entretenimento, acho que o evento em si nos dá também uma grande garra para trabalhar com grandes eventos cada vez mais. Com grandes marcas. Isso é muito bom para nós e torna-me cada vez mais feliz por empresas, por animadores, como, sei lá, artistas nacionais, recorrem muitas vezes a nós para divulgar a marca deles, para divulgar a marca deles, e ao mesmo tempo divulgamos a nossa marca. Por isso, muitas vezes, em troca de serviços, não quer dizer que o serviço tem uma troca monetária, mas em troca de serviços consegue uma entreajuda, uma promoção. inovação, eu ajudar empresas, as empresas ajudarem-me a mim, eu acho que é fantástico. É fantástico este tipo de ideia. Nem toda a gente aceita, não é? Porque muita gente só vê o cifrão, não é cifrão? E não é fácil introduzir isto, mas eu acho que é assim, acho que a troca de serviço é muito, muito importante. Até aqui, João, conhecia o João como o primo de França. Fomos assim apresentados há cerca de 2 anos, mas tenho diante de mim um jovem empreendedor em que também a palavra humildade, pelo menos é isso que eu consigo analisar olhando para si, a humildade também tem sido a base do seu sucesso. Eu acho que é humildade, sinceridade e honestidade, acho que é a prova de sucesso de qualquer empresário. Um empresário que não seja sincero e humilde, acho que nunca consegue ter nada da vida. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que rebentar. Podemos ser vistos, pode-se passar na rua com um carro bom, com uma roupa bem vestida, mas muita gente não se, não, detrás daquela roupa há alguém que não corresponde à pessoa que é. Eu acho que qualquer empresário que seja humilde, sério e honesto, para com os clientes, para com as pessoas que trabalham com ele, eu acho que isso é fantástico. Falhas todos nós temos, é verdade, e acho que no meio disto tudo, numa empresa com tanto serviço, muitas vezes pode acontecer algumas falhas, não é? Mas estamos cá também para as remediar, para dar alguma entreajuda, para que aquelas falhas não sejam tão más quanto isso, e nós ajudarmos. Olha, se não correu tão bem desta vez, vamos tentar numa próxima oferecer o serviço, mas de outra maneira, não é? E eu acho que é mesmo isso. Acho que não é, e não ganhar tudo de uma vez, acho que tem que se ganhar aos poucos. Que bela forma de terminarmos a nossa conversa. Ah, sim, claro que sim. Eu devo dizer que para a rádio foi um gosto tê-lo cá, e para mim em termos pessoais também. E para mim também um gosto imenso. Gostei muito de falar com o João, de conhecer melhor esta Coragem Eventos. Estava longe de imaginar todo o sucesso que tem alcançado, todos os locais por onde tem passado, as marcas com que tem trabalhado. Muitos parabéns. Obrigado, muito obrigado. Esperemos encontrar-nos em breve num evento aqui bem perto de nós. Ah, exatamente. Sim, com certeza, com certeza. João, muito obrigada. Resta-me só agradecer à Rádio Boa Nova, não é? E também à BLC3, porque foi a BLC3 que fez com que eu estivesse aqui. Pronto, e à Rádio Boa Nova por passar este bocadinho dentro dos vossos estúdios. Para mim é sempre um gosto e com enorme prazer que estou aqui perante amigos, podendo mesmo dizer que quando estou na alguma feira com a Rádio Boa Nova, com certeza roubam-me sempre, entre aspas, um bocadinho para o vosso estúdio improvisado, para brincar um pouco convosco. Isso para mim também é um grande gosto. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Terminamos assim este espaço BLC3, Ciência no Interior, um espaço em parceria com a BLC3, esta associação localizada em Lagares da Beira, o campus de tecnologia e inovação. Hoje em destaque os eventos, nomeadamente a empresa Coragem Eventos. Boa tarde. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3 Ciência no Interior.